muito tranquilo, entre as montanhas, morava uma mulher viúva com seu único filho, um menino de 6 anos, que era uma verdadeira graça. Porém, muitas e muitas vezes, aquele menino se excedia nas travessuras, e a mãe era obrigada a fazer o papel também de pai e repreender o garoto. Numa dessas vezes em que o menino foi repreendido, ele ficou tão revoltado que saiu correndo pelos campos e foi parar no outro lado da montanha. Ali ficou andando de um lado para o outro em círculos, revoltado e querendo expressar a sua raiva. Ele gritou bem alto: "Eu não gosto de você, está me ouvindo?" E imediatamente uma voz respondeu: "Eu não gosto de você, está me ouvindo?" Ele ficou assustado com aquilo. Quem foi que falou? Olhou para todos os lados e não viu ninguém. Muito assombrado, saiu correndo daquele lugar, foi até a sua casa, encontrou a mãe na cozinha, se agarrou à sua saia e, implorando, disse: "Mãe, me ajude! O que foi, meu filho? Que pânico é este?" "Ah, mãe, eu saí daqui com raiva e fui até o outro lado da montanha. Aí eu gritei bem alto: 'Eu não gosto de você, está me ouvindo?' E alguém, mãe, escondido, me disse a mesma coisa: 'Ah, mãe, me acorde, eu estou apavorado, quem será que é?'" A mãe compreendeu imediatamente o que havia acontecido, mas achou por bem guardar segredo. Terminou o almoço, arrumou a casa e, quase no final da tarde, com bastante tempo livre, ela convidou o filho para ir até o outro lado da montanha, onde estava aquela pessoa que o havia ofendido. O garotinho, muito feliz porque a sua mãe estava se dispondo a ajudá-lo, disse: "Isto, mãe, vamos até lá. Vamos dar uma lição nesta pessoa." E foram juntos. Ao atravessarem a montanha, o garotinho disse: "Mamãe, foi aqui, olha. Aqui eu gritei e a outra pessoa respondeu." "É mesmo, meu filho? Então faça de novo. Grite bem alto: 'Eu não gosto de você.'" Aí o menininho, encorajado pela presença da sua mãe, encheu os pulmões de ar e gritou bem alto: "Eu não gosto de você!" Imediatamente a voz respondeu: "Eu não gosto de você!" "Tá vendo, mãe? Tem alguém ali." Então, aquela mãe, sorrindo, disse para o menino: "Meu filho, preste atenção. Esta é a lei do retorno da vida. Todas as coisas ruins que você fizer ou falar voltarão na mesma hora. Mas toda vez que você falar bem e agir bem, do mesmo modo, as coisas boas virão ao seu encontro. Compreendeu, meu filho?" E, segurando na mão do garotinho, voltou para casa. O menino ficou muito impressionado com aquela experiência e ficou desejando que viesse logo o dia seguinte para que ele pudesse retornar àquele lugar da montanha. No dia seguinte, muito cedinho, ele levantou-se e saiu correndo pelo campo e chegou até aquele ponto onde ele havia gritado no dia anterior. Então, enchendo bem os seus pulmões, desta vez ele gritou: "Eu te amo!" Imediatamente a voz respondeu: "Eu te amo!" "Que beleza! Que maravilha! É aquilo que a minha mãe falou! Então, deixa eu dar outro grito: 'Eu te amo muito!'" E a voz respondeu: "Eu te amo muito!" "Que maravilha! E ele foi dizendo cada vez mais frases boas e cada vez mais retornava aquela bondade para ele. Por que eu estou te contando esta ilustração e o que ela quer dizer? Exatamente isso. Que aquilo que você semear na tua vida é o que você vai colher. O Senhor Jesus não chama esta lei de lei do retorno. Ele diz assim no Evangelho: esta é a lei e os profetas. Escute só o que o Senhor Jesus disse: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, entrega-lhe também a túnica. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. E como vós quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, porque esta é a lei e os profetas.